cedinho acordar. Baronesas no rosto do rio, ele fecha os olhinhos devagar. Com a brisa maneira, faz no leito muita carreira. Ele levinho se arrepia, dizendo pra gente bom dia, garantindo sorriso de luzia. Lá vem o sol devagarinho, puxando prosa com o rio. Papo de peixe remanso, limbo gocheio de sapo. Lá vem o sol devagarinho, puxando prosa com o rio. Papo de peixe remanso, limbo gocheio de sapo. Tem piaba, tilápia e um ganso, este chuvisco que não vem. Tico-tico com cris na ressábia, trovoada agora cai bem. O rio e a anatomia corre preenchendo esses vazios. Ouvido grilo, latomia, águas, paciência rolar. O que é que é redemoinho? O rio responde, é meu umbigo. E correnteza bate no moinho, azulão sorri sem parar. De manhã cedinho acordar.